23, tá certo? Tudo confirmado, dia 23 de agosto agora. Lá no Porto NSK. Alô, Nico. Aniversário do meu parceiro, Jay Miguel, da galera do rock. Por sinal, vai estar eu, Jay Pimenta. A dupla aqui tá formada mais uma vez. Bora, meio quilo! Agora é tarde demais pra você dizer mudei. Não quero mais, você não volta atrás. Desculpe o que passou, passou. Agora, hein? Hoje eu vou sair pra curtir com a galera do rock. Deixar o som me levar e na batida do novo príncipe o som vai rolar. Hoje eu vou. O Nico quer mídia, o Nico, né, mano? Quer mídia, tu, Nico? Galera do rock. Deixar o som me levar e na vou saber. Batida do novo príncipe o som vai rolar. Sou galera do rock. Do novo príncipe negro. E eu vou detonar mais uma! Essa o parceiro de Pimenta conhece. Olá, Pimenta! Eu sempre relembro dias felizes que passamos juntos e marcou meu viver. E o tempo? O tempo passou, mas não conseguiu apagar. Você está gravado em mim. Como vou te esquecer? DJ Caio Mixi! Vou te amar, eu preciso te amar. sinto um vazio. Fico na esperança que um dia você volte pra mim. Não brinque mais com os meus sentimentos. E aí, Nico? Como é que é, hein? O meu coração sofre de amor. Dia e noite. Dia e noite eu penso em você. E mais você, hein? Olá, Nico! Mas você não está nem aí. Pense um pouco mais. Sou grande amor da sua vida. Sempre vou te amar. Bora virando mais uma, mais uma, mais. Dia 9 de agosto agora. A 14 de março, né, meio quilo? Chegar o dia de bebida. Detonados marcantes. E as toalhas, né, Viliane? Bora, Nico! O Bigu também por ali, Márcio Bigu. Ele é só bandeira do Rio. Vai pegar uma pizza hoje. Uma vez que te encontrei foi como um sonho. O amor nasceu e logo por você me apaixonei. Foi bom demais até você dizer me adeus. Sofri demais, amor, e ver aqui sem teu amor. Você sumiu, quero te encontrar. Juntos vivemos esse grande amor. E também chama aqui também toda a rapaziada, a galera do Fox Safadão. Parceiro Fabinho, bora Fabinho! Volte pra mim, não lava nave, esconde. Te encontrei, não posso mais viver sem você aqui. Meu grande amar, até o amanhecer. Isso é amor.

esperando e você não vem. Já é madrugada e eu sozinho sem ninguém. Já deixei recado na caixa postal, saí pelas ruas a te procurar. Te encontro nas coisas que você deixou. Na cama, seu perfume que ficou. Talvez eu errei em te amar demais. Preciso saber se você vai voltar. E aí, Nico? Será que é melhor? E a mão de ela aí, outeiro, meu irmão. Invadir outeiro. Será que é melhor eu tentar te esquecer? Preciso ouvir a sua decisão. Precisa acalmar meu coração. E bate muito forte por você. E a Vitória, hein, Pimenta? Por amor, sou capaz. Aonde ela tá? Hein? Bora, Vitória! Por amor. Bora, Pimenta. Por amor. Por amor, vou tentar. Quem sabe acontecer. Por amor. Por amor. Por amor. Amor, né? Era uma farsa. Eu dizia te amo, você dizia eu quero construir contigo uma vida inteira, prometo te amar. Passando de Pimenta, Janário, agora Pimenta. Isso. Daqui a pouquinho é você, meu irmão. DJ Pimenta. Te também, que parecia verdade, tudo que me falava, e ainda estou te amando, né? Cheguei a imaginar que esse amor era pra sempre, mas é uma torre de papel.